assim. Rosa amarela, voz de todo grito, gosto tanto dela assim. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for, passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto, gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, polo sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for, vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, te lembrar que nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim. É. Desmesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, polo sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for, vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, me lembrar que nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim.